Controle 1-9808. Passaredo 9808, prossiga. A possibilidade de coordenar direto com Conquista, quando possível, junto a Recife. Agora coordenação. Ok, obrigado. Passaredo 9808, autorizado direto Vitória da Conquista. Autorizado Vitória da Conquista, Passaredo 9808, obrigado. Azul 4216, completo final do procedimento, chame torre 1118, decimal 95. 2895, bom dia, bom trabalho. Azul 4216. Tá bom, pouso. Pouso no zero, vento no 90 graus, 7 nós. 190 com 7, de pouso, azul 42, com 90. 42 no meio, no solo, aos 33, direita, no 219, solo. Direito 219, 41106. Salvador, boa noite, Azul 42, número 6, livrou. Azul 42, número 6, Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, Aparedo 9808, chame centro Recife, 128.8, alterna 126.0. Recife da presente, 128.8, alternado 26.0, 9808. Foi 91 no 52, prossiga. Cruza nível 270 para 160. Foi 91 no 52, acione identificação. Foi Bonf para interceptar a chegada Bonf. Desça para o nível de voo 050. Ajuste 10 no 9. Aqui voa Bonf para interceptar a chegada. Desce ao 050, voo 952. Solo Salvador, é o Mike Zulu Whisky. Prossiga. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque do Finger de número 3, pátio 1, para a posição 5 Romeo, pátio 3. posição? Da posição de número 3, pátio 1, para a posição 5, Romeu, pátio 3. Ciente. Ah, autorizado o início, reporte para ingresso, pátio 3. Será feito, obrigado, senhor. Prossiga. Autorizado, direto pelo. Autorizado, direto pelo. Autorizado, pelo, obrigado. Experience Delivery Ground, Salvador, muy buena noche, 3 Charlie Echo, Golf Echo. Charles Echo, Golf Echo, go ahead. Very good evening, we have information Charlie, April 4, will be fully ready for start engine in 10 minutes, request clearance, destination is Fox Golf, Sierra Lima, Malabo, flight level 350, please. 1 minute, please. Second. Just 1 minute, please, for clearance. Okay, okay. Ready to copy, 3 Charlie Echo, Golf Echo. Aliás. We're from Salvador to Fox Golf, Sierra Lima, via Brazilu 17, then S filed. Flight level 370, Puka departure, then Caju transition, Alpha Romeo uniform transition. Departure from runway 10 after departure, left turn. The squawk code is 5457 and departure control frequency 120.80. Okay, this Charlie Echo Golf Echo clear to destination Fox Golf here Lima. Flight level 370, we understood Tuca departure, then Caju transition, departure runway 10 left turn, S-Walk 5457, departure frequency will be 120.8. Tuca departure, Aru transition, Papa uniform Charlie Alpha, departure, then Alfa Romeo uniform transition. Tuca departure, Paru transition. Charlie Echo Golf Echo, call you back ready for startup ending. Good. That's correct, read back correct, come for taxi, push back and start, Charlie. Three Charlie Echo Golf Echo. Okay, call you back for taxi from apron number 4. Thank you very much. Zulu é o Zulu Whisky, confirmando autorização para adentrar o pátio 3? Autorizado, reporte parqueado. Grato, será feito. Cruza 0152 para o 0152. 191-52, desça para 2000, sem restrições, ajuste na 019, autorizado final de procedimento INS X-Ray, da pista no 0, responsabilizado. Ok, 10-2000, no 019, autorizado ILS com 91-52. solo é o Mike Zulu Whisky informando o término do reboque, posição 5 Romeo, pátio 3. Grato, um bom dia. Gente. O 9152, Full LS. Negativo. Para tirar o procedimento, chame torre 118, decimal 95. 2857. Salvador, gol 9052, boa noite. Gol 9052, autorizado pouso no zero, vento no 0 graus, 11 nós. Boa noite, ano com 11, livre pouso, gol 9052. Nós vimos 52 no solo 107, direita 1 do 2 1 no 9 solo. 2 1 no 9 solo. Solo Salvador. Bom dia. 9152, livrou na Fox Trot. 9152 Alfa Juliette Portão 1. Alfa Juliette Portão 1. ground, 3 Charlie Echo, Golf Echo, Apron 4, we are fully ready for start engine. Clear to start your engine, call me for taxi. Call you back for taxi, thank you, sir. Salvador Ground, 3 Charlie Echo, Golf Echo, request taxi clearance, please. Route taxi via taxi Oscar, runway 17, then threshold 25, left on taxi Lima, then main apron, Taxiway India, hold point 1810 call tower, 118.95 and altimeter setting 1019. 1019, we are clear April 4th, Oscar. 17, join 17, then 35, Lima, main apron, apron 1, Taxiway India, holding point 10, tower 118.95. Thank you. Salvador, boa noite, voo no 173. Voo 1173, Guarulhos, confere. Sim, pra cópia. Voo 1173, autorizado Guarulhos, via. Depois do 190, tá batendo, restante conforme. Enviou 360, saída da El, Leda, Mótiva. Decola da pista 90, com curva direita, o código. 5490 e controle no 208. E a rota? Eu peso no 10 após Taubaté, no 173. Autorizado, veio peso no 10 após Taubaté, nível 360, da Euleda Mótima, decola da 10 curva direita, 5490 e 208, ponto, 1173. Correto, chama pronto, portão 04. Chamará. Padre Suna, Tran 3520. Obrigado. 1-8-1-2-1-8-3-5, Don Lima, April number 1, India. Hold point, call tower 118.95. down officially, Echo Golf Echo, we are approaching India taxiway, Main Street Tower. Call Tower 1-1-8-9-5 at altimeter 7109. 1019, 19.95. Obrigado, muito boa noite. Salvador Tower, very good evening. This is 3 Charlie Echo Golf Echo approaching India taxiway. 3 Charlie Echo Golf Echo, clear to line up and take off runway 10. The wind is 190 degrees 07 knots. On our team 2 setting 1019. Okay, India Charlie, clear to enter and take off runway 10. Perfect, thank you. Então, 3520, desça para 2000 pés, o ajuste no 019 é autorizado, a sinal INSS foi reportabilizado. Charlie Echo, Golf Echo, Airborne S20, departure control frequency 120.8. 120.8, good night, boa noite, obrigado, senhor. Departure, very good evening, 3 Charlie Echo, Golf Echo, Puka departure out of 2000 feet, climbing level 370. 370, thank you, ma'am. estabilizado visual, TAM 3520. TAM 3520, complexo na LS, chame a torre, 118, decimal 95. 1895, TAM 3520, obrigado. Departure 3 Charlie Echo Golf Echo, any chance by the Caju, Alfa Romeo Uniform BR now? 3 Charlie Echo Golf Echo, responding by Falcon Nation. Okay. Autorizado pouso, pistão na zero, vento é 180 graus, 07 nós, o ajuste de altímetro na 09. Sempre pouso na 10, tá? 3520. Obrigado. Gol 1173, solicita pushback acionamento, gate 04.